Atenda essa é nós até os boy tá mordidão, porque fica bem melhor em nós. A Louis Vuitton, ela sabe que nós é problema e a solução. E não pensa duas vezes e manda localização, aí é marcha. Yo, yo, yo, yo, yo. Pra quem desacreditou, yo, yo, yo, yo, yo. E agora não tá nem no retrovisor. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Fica à vontade pra falar falador. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Marcha, marcha. 4D, no pé voando baixo, perrequeiro pula alto. Quer ter meu progresso, mas não quer ter meus problemas. Até a mais bela da escola, que nunca deu bola. Chamou de fracassado, tá dizendo que lugar de águas passadas é no ralo. É, faz um tempo que não alaga meu bairro. Às vezes não tenho saudade do passado. Efeito blue check, verificado. Tudo pra vocês, é nada pra mim. Pode ficar com a fama, eu só quero din din. Filme de assalto a banca é minha inspiração. Sem ferir ninguém, só quero o que é do patrão. É o que acontece quando na informação. Agora é tarde pra julgar o irmão que fez por onde, conquistou espaço bem maior que o primeiro lá de 3 metros quadrados. Marcha, yo, yo, yo, yo, yo. Pra quem desacreditou, yo, yo, yo, yo, yo. E agora não tá nem no retrovisor, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Fica à vontade pra falar falador. Marcha, marcha. Eu cromei o motor, tá muito estrada. É grau na ladeira, raspa a placa. Agora ela fala, quer empinar a raba. Que quer tomar tapa, que tá apaixonada. Contando dinheiro demais. Não atrás, lado de ninguém, eu tô sempre correndo em marcha. Marcha, nos podres eu vou dar marcha. Marcha. Eu até gosto do jeito que cê faz, mas hoje eu só tô querendo paz. E por isso eu vou dar marcha. Ficando rico sem olhar pra trás. Hoje eu nem me apego nas antigas, eu me importava mais. E eu não desisti, eu sei que consegui. E tô longe do fim. E eu não desisti, eu sei que consegui. E passar pra baixa. Marcha, yo, yo, yo, yo, yo. Pra quem desacreditou, yo, yo, yo, yo, yo, yo. E agora não tá nem no retrovisor, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Fica à vontade pra falar falador, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Marcha, marcha, marcha.